tá sendo foda. Angústia outra vez, tô com minha alma tipo prova. Alguma coisa em mim implora calma. Um jeito confuso, é mais que sujo a mente humana. O mundo podre engana e promove mente profana. A causa de tudo que fez chorar um justo nobre. Pele clara ou escura, não separa um homem pobre. A mente, o nome completo, o raciocínio. Somente corrói do velho aos sonhos do menino. Se tudo que nós faz reflete no futuro, é só questão de tempo, um detalhe pro fim do mundo. Pois é, que vida cabulosa, tá sem rumo. E a fé é o que me deixa em pé contra os imundos. Será essa missão? Será que eu tô pecando? Senhor, livre seu filho da ira do ser humano. Um clima tenso faz criminoso quem atira. Mas crime maior é deixar tirar minha vida. Não, não justifica ação psicopata. Puxou o dedo, sentou, resultou em muita lágrima. Na oração pedido, Senhor, conceda cura. Pois as ações de risco tornaram minha alma escura. O clima tenso faz criminoso quem atira. Mas crime maior é deixar tirar minha vida. Não, não justifica ação psicopata. Puxou o dedo, sentou, resultou em muita lágrima. Já semi triste, tá foda o barato. Minha alma congela vendo tretas, assassinatos. Contagem de corpos e tiros que varam a casa. O bagulho é sinistro e torna escura minha alma e me faz perder a calma, mas não para de escrever. No dilúvio da dor, cê basta tá vivo pra morrer. É cena do apocalipse, será que o mundo tá pra acabar? Posso não tá pelo certo, mas tenho Deus em primeiro lugar. Ladrão, cê veja bem, ó, o cerco tá se fechando. O que quero pro meu filho, eu corro atrás, nem que seja com cano. Na fila da oportunidade, eu vejo vários esperando sentados, cansados, exaustos e de cabelo grisalho. Será que o correto é viver dependendo de esmola? Ou catar o gerente do banco, fazer chorar na mira da pistola? Buscar de fuzil blindado, matar o vigia no assalto. Acabar no meu fim enterrado, morto, sem levar um centavo, sei lá. É irônico, eu tô no jogo fazendo minha trilha. No clima de luto, entre velas despedidas. Na missa de sétimo dia, a mãe que chora se pergunta: o que fazer no mundão onde o diabo vem de viatura? Eu não vou cantar o amor se infelizmente vivo numa guerra. Eu vejo o vulto da morte nos becos da favela. A dor que bate na alma torna escuro o meu caminho. A lágrima que escorre fere e arde como espinho. O clima disso faz criminoso quem atira. Mas crime maior é deixar tirar minha vida. Não, não justifica ação psicopata. Puxou o dedo, sentou, resultou em muita lágrima. Que o sol brilhou pra mim de forma estranha. É quente que olhar não é mais de uma criança. É quente que a inocência se perdeu perante o medo. No olhar de um alma escura é refletido o pesadelo. Pro CV dos fatos ocorridos é muito simples. Resultado de uma vida frustrada, vida do crime. Cordão de ouro não brilha os olhos do bandido. Carro louco, moto louca, não mudou meu instinto. As dores que eu senti, lágrima que eu chorei, só eu sei o que eu senti, só Deus sabe o que passei. E só tipo um guerreiro renasceu, bateu de frente. Ricardo Fênix, coração em brasa ardente. Não recupera o nome, fala de paz e justiça. Se a paz é só na morte, a justiça é esquecida. Não canto o pacifista convencer meu inimigo de que a paz é boa antes de me cravar com tiro. Nas orações pedido, Senhor, conceda cura. Pois as ações de risco tornaram minha alma escura. O clima disso faz criminoso quem atira. Mas crime maior é deixar tirar minha vida. Não, não justifica ação psicopata. Puxou o dedo, sentou, resultou